03, radar vector 4 space, maintain presence in heaven, your limit is the local high school. Mantenha a impressão em rede, Europa 083. Estabilizado, linha 310. Chegando a 310, complete final ILS, chama a torre, número 8, decimal 95. 2.5, chegando a linha 310. Passageiro 3, descendo a montanha 2006. Dá um topo, usando a Europa 083. Peregrino 0, sala 51, libera a direita, chame sua aluna, no número 19. Direita, 1-2-9-6-3-0-0. Alpha 083, Fleetwood China, runway 10, 1500 degrees, 04 knots. That's 110, Europa 083. On the ground at 5-4, right wing turn this morning. 1-2-1-9, Europa 083. Bye, thank you. Aeroporto Rodar, desça para 050, chegada do Voad 1, General 1020. 6050, Voad 1 com 1090.

boa noite. Oceano 6201, no ponto de espera, pronto, visual para a navegação. Oceano 6201, boa noite. Mantenha o ponto de espera após a passagem do ponto de espera, não, zero cruzado. Após a navegação, a linha Macaia 6201. Direita liberando e 121 decimal 9, vou 1099. aguardar a autorizado chegar da Bomba de 1, eu desço mantendo o voo 050. 050, Bomba de 1, a Bomba de 1, a Bomba de 1. A 201, faça nível de voo no 70, chame Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2835.268.6201, no Bonete. autorizado de desvio à esquerda, desça para 410, TNL 1020, reporte o termo do desvio 1344. Olha para vetores, final e elétrico. Rua direita, vai na proa 065 para o São Paulo, autorizador, autorizado em Lança que se riu, deixa para 2010. 065, 2000, autorizado à direita 10, volta 344. Ouvinte autorizado, aéreo decolar, pista na zero, vento na meia, 0 graus, 05 nós. Bola 344, completa o final de 6 metros, seu Renan 895. Quatro, quatro, no sol. 38, à direita, prossegue táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, na sua escuta, bomba 344. Fecho. Canal 6390, chama Recife, na 2085, até no 2545. Pode acompanhar a primária? 2685, alterno 2545. 2685, alterno 2545,